arrebentando os calabouço, algemaço e grades. Eu gravo Cristo em mim como uma tatuagem, boca ungida pelo Espírito te libertar. Do mundo pecaminoso tá perigoso, ninguém vai sobrar. A máquina robô domina a era digital. São dependentes, mecanismo cerebral. Matrix da realidade, planeta moderno. A cada evolução, dois passos para o inferno. Da babilônica perfeita, descendente. Negativismo humano não aceita os crentes. A natureza revida o seu tratamento. Conte tsunamis, ciclone, eras do segundo tempo. Alastrando prolifera, efeito do mal. Mundo mudou, Haiti, liberalismo total. Mas Deus não muda, continua sempre fiel. Passa as fases da terra, os mares, o céu. Cronicamente minha rima não é metáfora. Então escuta aí, Joe, trinca nas suas caixas. Seu pergaminho, as igrejas não é de João. Contido em minha letra, aqui está uma visão. Exterminador do futuro, inimigo invencível. Domina todo terráqueo, desce inadmissível. Mas o antídoto que trago traz cura aos seus. Abre os ouvidos, ladrão, ouça a palavra de Deus. Automaticamente, o homem tá se entendendo. Ciberneticamente, envolvendo de Deus os crescendo. A era digital, digital, evolução industrial. Automaticamente, o homem tá se entendendo. Ciberneticamente, envolvendo de Deus os crescendo. A era digital, digital, evolução industrial. A teologia de Cristo pregado com convicção. Genérico da palavra pra alma dos irmãos. O mundo tá desgovernado como um carro sem freio. Seu pesadelo é real, pecado é de prato cheio. Notícia vai, notícia vem. Informa o plantão de Deus, morre mais um, nasce mais cem. Ciência nega a existência, não crê no Criador. Era roboticamente, seu Deus é computador. De cibernético fusão, era digital. Congelamento humano para com Deus, isso é fatal. Não tô entendendo o que o seu rap quer dizer. Parábola de Jesus, quer dar luz, pode crer, pode crer. Protestar contra a droga, isso não vai parar. Cumprimento da palavra, predominaram as pragas. Em outra ala, faculdade do inferno, que mata a alma de crente com caneta e caderno. Ser imortal não é ter um diploma VIP. Bianalfabeto sepultado que até hoje vive. Deixou exemplo de amor, de caridade. Compromisso abstrato, nada tenho com a carne. Pois é, cumpriu a fome, invadiu o mundo. Mas não é, só na barriga, mente sofre seus distúrbios. Fome da obediência da palavra sagrada. A doutrina tá clara, confessa, cê não quer seguir os preceitos. Doutrina imaculada que leva pra salvação. Sem ela não adianta espernear nem dar soco no chão. Cê não tem força, sei disso, também não tinha. Ajoelha de uma vez sua oração junto com a minha. Junto dos mano que ora lá de dentro, aqui de fora. Só assim teremos força pra vencer todo o pecado. Sou um pobre pecador, mas não quero ser pra sempre. Olhei pra frente, por isso virei crente. Automaticamente, o homem tá se acabando. Ciberneticamente, se envolvendo de Deus, esquecendo. Na era digital, digital, evolução industrial. Automaticamente, o homem tá se acabando. Ciberneticamente, se envolvendo de Deus, esquecendo. Na era digital, digital, evolução industrial. Cê só aceita o Jesus, ele deixa a scrap. Ignorou os preceitos, trocou por JPEG. Esclerosado na era do teclado, abandonou versículo pra digitar profile do diabo. É toque stream, wireless, todos querem ter. Jesus deixado de lado, tá com saudade de você. Ei mano, não sou careta, tampouco contra o conforto. Mas tudo o que é de mais transforma vivo e morto. Nem tudo é pra aprimorar, agilizar auxílio. Fizeram armas e drogas, entorpeceu seu filho. HDTV tão pouco usado para o cultural. Mensagem subliminar, sexualismo em horário normal. Familiar, como tirar? Tá em todo lugar, não dá pra ignorar. Homem moderno, corrupto, véi de peito aberto. Geração maliciosa, não quer correr pelo certo. Eu quero ver cê zombar da espada do Miguel. Moderador, comunidade, eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu.